Caríssimos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do Advento celebramos o domingo Gaudete, alegra-te, o domingo da alegria. E as leituras convidam-nos à alegria. Ouvíamos a profecia de Sofonias: clama jubilosamente, filha de Sião, o Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. E de uma forma mais direta ainda, as palavras de São Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Claro que, ao ouvirmos estas palavras, podemos pensar: isso era o que eu gostaria, estar sempre alegre, mas nem sempre é possível. Às vezes há dores, às vezes há contradições, às vezes há trabalhos excessivos, às vezes há problemas morais que nos inquietam. Eu gostaria, não é? Claro, estar alegre, mas nem sempre é possível. E as palavras da Escritura pressupõem que nem tudo será favorável na nossa vida, na vida dos cristãos. E mesmo assim, exorta-nos à alegria, porque o Senhor está no meio de ti, porque o Senhor está próximo. Ou, como explica São Paulo, porque se aparece alguma contrariedade, algum peso, podemos recorrer a Ele, podemos rezar com Ele, sabendo que o Senhor está próximo das nossas preocupações, quer acolher a nossa oração, vai ao encontro do nosso coração cansado. Seria muito bom se nos fôssemos habituando a confiar o que nos inquieta, seja mais ou menos importante, a Deus, com a certeza de que o Senhor dará as graças necessárias, não necessariamente aquelas que nós se calhar esperaríamos, mas Ele sabe quais são as graças que precisamos para enfrentar aquela dificuldade. Em qualquer caso, o terceiro domingo, este do Advento, o Domingo Gaudete, convida-nos à alegria por motivo profundo, porque o Senhor está próximo, porque a vinda de Cristo é iminente, porque Ele vem ter connosco, né? Porque Ele vem ter connosco. Como dizia ao princípio, talvez a muitas pessoas lhes pareça um conselho excessivamente poético e pouco prático. Isto é, se a pessoa está tudo bem à sua volta, está contente, se não, não está. E não é bem assim. É verdade que há causas sérias que fazem que fiquemos um pouco mais abatidos, né? Às vezes mesmo em baixo, basta às vezes um cansaço extremo, ou uma doença, ou os problemas que já referi antes. Tudo isso não são motivos para desatarmos a sorrir, seríamos maluquinhos, né? Se assim fosse. Já não digamos se trata de uma doença, se há uma depressão de base, que como tem como sintoma muitas vezes a tristeza, e na qual a pessoa não tem culpa nenhuma. Nestas circunstâncias, o Senhor pode nos dar uma certa paz que nos ajuda a lidar com essa tristeza que sentimos, mesmo que não o queiramos sentir, mas às vezes é mesmo assim. Em qualquer caso, e para além destas circunstâncias assim mais difíceis, a exortação das leituras de hoje também nos chamou a atenção para aquelas circunstâncias onde nós próprios cultivamos a tristeza. E cultivamos a tristeza porque, de uma forma quase obsessiva, trazemos à nossa memória aquilo que nos pesa ou que nos preocupa, como se fosse o único problema que há no mundo. Cultivamos a tristeza se cada vez que uma pessoa não nos presta a atenção que nós achamos que deveria ter prestado, perante a calamidade do que nós estamos a contar, pois nos fechamos ainda mais a nós próprios: ninguém me entende, eu sou um pobre desgraçado, ninguém olha para mim, ninguém me cuida. Até pode haver coisas de verdade aqui, mas o que não é verdade é o excesso de obsessivo de atenção a nós próprios. E esse trazer continuamente o que nos moe à nossa cabeça faz-nos estar tristes. E, em certo sentido, nesses casos, a responsabilidade é nossa. É curioso a pessoa perguntar-se porque é que alguém gostaria de estar triste ou porque é que alguém cultiva a tristeza. Pode haver muitas razões, repito, mas eu chamo a atenção para uma possibilidade que existe, que é a pessoa manter essa tristeza, porque, de alguma maneira, ela serve de passaporte para poder continuar a pensar em si própria. Uma espécie sim, de passaporte, de via verde, não é? Enquanto eu estou tão triste, enquanto eu estou tão mal, eu posso continuar a pensar em mim própria, não abrir-me aos outros, não perguntar o que é que posso fazer pelos outros, e sim estar continuamente a perguntar-me o que é que os outros podem fazer por mim. Esse diagnóstico, não é? Que é tremendo quando acontece e se calhar ter-nos acontecido a todos. Como é que se combate? Combate-se com o Conselho de São Paulo, indo ter com o Nosso Senhor. Aquilo que nos preocupa e que nos pesa, que repito, às vezes é super legítimo que isso aconteça, é preciso confiá-lo ao Senhor. Não é que desapareça a tristeza ou a preocupação, mas sabemos que o assunto está em boas mãos. Não sabemos por onde encaminhará o Senhor as coisas, mas o assunto está em boas mãos. Isso pode dar-nos uma alegria de base, uma alegria que, além disso, queremos que se exteriorize até com o sorriso, sobretudo quando estamos com pessoas que necessitam, com os filhos, com os pais. Se estivéssemos com uma cara carrancuda, a cara, entre aspas, de ar preocupado, mesmo que estivéssemos preocupados, ou mesmo que sejamos preocupados, não é? Para além de não nos fazer bem a nós, também não faz bem aos outros. O Senhor convida-nos, estai alegres, né? Mesmo que tenham alguma preocupação, procura estar alegres, porque a verdade essencial, Deus ama-te, Deus está próximo, Deus cuida de ti, mantém-se. Uma das consequências da alegria, e este é um motivo para cultivarmos, mais um motivo para cultivarmos, além de que é um motivo de justiça, porque o Senhor dá-nos muitos dons, pode não nos dar outros, mas dá-nos muitos dons e muitas graças. Outra razão, dizia, para cultivar a alegria, porque a alegria abre a porta à generosidade. Uma pessoa que está alegre quer ser mais generosa, quer dar mais. Encontramos essa preocupação, podemos dizer, ou essa fã de dar mais, nas perguntas que ouvíamos no Evangelho que vão fazendo a São João Batista. Pessoas variadas, se calhar aquelas que tradicionalmente não eram olhadas como as mais espirituais, como os soldados ou os publicanos, perguntavam a São João Batista: que podemos fazer nós? O que é que podemos fazer? No fundo, que mais posso dar? E São João Batista ia dando conselhos concretos: aquele que tem mais, pois que dê ao que tem menos, vocês não contentem-se com o vosso salário, não andem para aí à procura de extorquir dinheiro com o vosso poder. Mas dava exemplos muito concretos porque eles estavam abertos a essa possibilidade, a possibilidade de serem melhores, de amarem mais, de cuidar mais dos outros. Quando às vezes temos uma fase de um certo egoísmo em que não damos a Deus o tempo que lhe podíamos dar na oração, ou não damos uma esmola generosa há muito tempo, ou não dedicamos tempo a uma pessoa que necessita, claro, pode haver faltas de ordem ou faltas de organização, mas valeria a pena perguntar: eu estou contente por dentro? Eu sei valorizar os dons que Deus me deu, sobretudo sei valorizar o seu próprio amor, né? O facto de me entregar continuamente, estar atento a mim e estar à minha disposição na Eucaristia, nos outros, na confissão. Eu sei valorizar isso. Se valorizarmos esse dom, e o Natal é uma altura muito boa para recordarmos, né, que Deus está próximo, que Deus veio ao meu encontro, que está dentro de nós, se quisermos, pois se valorizarmos isso, sentiremos alegria, estaremos alegres e dar-nos-emos mais aos outros. Essa alegria que encontramos a Santíssima Virgem na Visitação, recebeu tanto, recebeu o Filho de Deus dentro dela, que sente o impulso de correr para a casa da sua prima Santa Isabela, 3 ou 4 dias de viagem a pé, para se dar, para se entregar a ela. A alegria, impele à generosidade, faz-nos sair de nós próprios. E o nosso Deus é um Deus alegre. E Deus quer que sejamos alegres. Os Conselhos de São Paulo, ou a profecia de Sofonias, transmitem o desejo do céu. Estai alegres, né? Estai alegres. Eu estou convosco. Assim seja.